Yeah, András Mentals 2012. Não entendo o sentido dessa vida. Apenas sinto a dor que de vez em quando me visita. Já perdi a chance de voltar. Agora me encontro nesse lugar onde não tem nada pra me acalmar. Segundos contados é o descanso que nunca vem. A minha tortura vai ser eterna, não tem ajuda de ninguém. Será que dá pra escapar de algo atrás? A loucura amenizada com doses básicas de András. Produzo meu próprio comprimido, um antidepressivo. Uma folha já é o bastante pra no momento me manter vivo. Os dias são iguais e as noites pior ainda. Nesse instante não enxergo palma à frente, culpa da neblina. Maldita mania que dei sempre de culpar alguém. Uma imagem, uma pessoa que se foda, sempre tem alguém. Não sei se dou risada ou se choro eternamente. Não sei se ando ou se paro, espero algo equivalente. A vida que eu tinha antes de cair aqui, sei que é quase impossível e mesmo assim eu tento prosseguir. A dor fica mais forte a cada passo da evolução, como se fosse uma força contrária à minha libertação. Minhas costas, mas quando olho não vejo nada. O espelho não reflete as forças que estão impregnadas, empregadas no momento em que o homem foi gerado, com espírito gelado no ambiente em que foi criado. Sorte de quem não acredita, mas esse não é o meu caso. Já nasci com essa porra desse karma só no passado. Não perco mais meu tempo imaginando quem eu era. Sei que não vou descobrir, por isso vivo minha vida de merda. Amores não correspondidos que sempre aumentam o sofrimento, mas a culpa é toda minha por dar a vida por um sentimento. Vocês não são obrigados a nada nesse mundo, mas procurem se manter vivo, porque o bicho pega no além túmulo. O cúmulo, a soma média, o resultado de todas as suas ações resultaram no seguinte: fique à vontade, coloque as suas malas aonde quiser. Se for fazer parte da minha vida, então entenda como ela é. Não sou igual a ninguém, eu não fui produzido em série, como certos marionetes que funcionam por um momento breve. Mas como sempre prevalece aquele que fez por onde, mesmo a morte incomodando, alcançamos o tão sonhado monte. Espaço de história.